O Boticário, perfume do verão, Rua Saldanha Marinho 734. Várias flagrâncias do Boticário, único em Itapetininga. Farmácia Avenida com laboratório de manipulação, Coronel Afonso 172A, esquina com a Fernando Prestes. Farmácia Avenida, a sua saúde em primeiro lugar. Suor, calor, Skol, a cerveja do carnaval. Abra a folia, abra uma Skol e tome Skol. E agora mais novidades com a Marivalda e Paula Guarnieri lá no Clube Venâncio Aires. Com vocês. Difusora 2000 e a cobertura completa do seu Carnaval 92. Aqui na Difusora 2000, Carnaval como você nunca viu. Carnaval como você nunca viu igual. Eu sou que sou, tô a mil por hora aqui diretamente do Clube Venâncio Aires. Ao som da banda Nova América, o Carnaval.